Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 23 e a 1, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Amy Mann e Ted Leo nestes The Both, álbum homónimo, a dar o início à primeira das 2 horas de Orelha Extra. Sintam-se bem-vindos. Canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. O tema inicial do mesmo disco The Both foi The Gambler. E continuamos com mais um excelente trabalho para o Van End. Chama-se Refractory Obturate. O tema Good Shepherd. arranque da primeira das 2 horas de Orelha Extra com The Bulls e depois também o Zuvanen de David e o Gene Edwards. Desta vez o homem parece que está um pouco mais agressivo, digamos assim, neste Refractory Obturate. Há que dar as culpas também aos outros dois músicos que fazem parte do Zuvanen nesta nova formação, Ordi Garrison na bateria e Chuck French na guitarra. O tema desta vez foi Good Shepherd e apresentamos por aqui de seguida mais uma banda que emula música de tempos idos, no caso os anos 60 e principalmente o psicadelismo mais pop. Chamam-se Mystic Braves, o álbum tem o título Desert Islands e vamos ficar com Bright Blue Day Ace. Thank you. Pouring in, sobre excelentes singers, songwriters femininas a quem não se dá o devido crédito. Laura Cantrell é uma delas e a outra é que acabamos de ouvir. Mary Gauthier, de regresso com mais um excelente disco. Chama-se Trouble and Love e ficamos por aqui com How You Learn to Live Alone. Nem todos os dias temos que andar a inventar a pólvora. Também soa Bart Davenport, pop music do seu melhor, ou no seu melhor, Physical World, assim se chama o álbum. The girl that got away just put her money down on a one-way non-stop ticket to Paris or London town. She'll do just what she fancies, so far from your control. Sign up for classes with no plan or goal. Her name was Desiree. She's somewhere else tonight, drinking wine red as roses by some firelight. She plays a few old records, but skips your favorite tunes. They drift. Girl that gets away, just like a summer day, knows just when to say goodbye. Do you recall the night when you left her in the rain? And there'll be no going back. Art Davenport, The Physical World, disco na editora Love Monk, cassete na Burger. Para hoje resolvemos experimentar este Girl Got Away, orelha extra, canal auditivo suplementar, primeira hora, à sexta-feira à noite na Rádio UFSCar, São Carlos, Brasil, e ao sábado na RUC, Castrense, e agora também na Rua, e vamos surgindo na Radio 23, podcast em orelhaextra.com, ou então no Facebook, também no agregador de podcasts Face 108. Ponto 1. Fugari furu ye toro ye na sama te dafa kuma de ka cha ne beneni na furu so kono na teru beneni na furu so kono ne ba beneni na furu so kono na ne ba beneni na furu so kono bade beneni na furu so kono na ngocha gwa sabali furu te toro ye ala ye furu gwe adungo toboto masa ye furu gwe adungo toboto kira ye furu gwe adungo toboto sabo ye furu gwe adungo toboto abu ye furu gwe adungo toboto abo ye furu gwe adungo toboto abo ye furu gwe adungo toboto koro ye furu gwe adungo toboto makoro ye furu gwe adungo toboto mabo ye furu gwe adungo toboto furu ye farna adungo toboto bidyo nga sabali furu te toro ye Mucho jugu furu ye toro ye achobe toro na mucho jugu toro achobe nyani na mucho jugu toro achobe sega na mucho jugu toro achobe muni na mucho jugu toro achobe barala mucho jugu toro muso ga sabali cha de toro ye muso ga sabali furu te toro ye Fugari furu ye toro ye na sama te dafa kuma de kacha ne beneni na furu so kono na teru beneni na furu so kono ne ba beneni na furu so kono na ne ba beneni na furu so kono ba de beneni na furu so kono na ngocha ga sabali furu te toro ye Dumuna muso ga sabali balima muso ga sabali Mata alaga kanuna, mata alaga furuna, aduha furune barga amano bunya, ademe barga amano bunya, ademe tani, nega dono mucho jugu dono, nega zia mucho jugu dono, nega jani mucho jugu dono, muso jugu denye tori, muso jugu denye tori. Chawa sabali muso yata tolo nyango, chawa sabali muso ye femba, furu so korona muso ye femba, aume sulika barare kesa, aume kilika barare kesa, aume shuba nyani nelasa, aung anyani fuwari todo, muso anyani fuwari todo. Mucho jugu furu ye toro ye, achobe toro na, mucho jugu todo, achobe nyani na, mucho jugu todo, achobe sega na, mucho jugu todo, achobe muni na, mucho jugu todo, achobe barala, mucho jugu todo, muso ga sabali cha de toro ye, muso ga sabali furu te toro ye. Fugari furu ye toro ye, na sama te dafa kuma de kacha, ne beneni na furu so kono na, teru beneni na furu so kono, ne ba beneni na furu so kono na, ne ba beneni na furu so kono, ba de beneni na furu so kono na, ngocha ga sabali furu te toro ye. Dunia kono na muso ga sabali furu so kono na muso ga sabali chao ga sege muso ko don sa ni du nyo fo muso bi ja bi muso ju ku maga chao ya toro muso ju ku maga chao ya nya ju ala de ya fo muso ga sabali ko chao ga ko le muso ko don sa ni du ko le la muso bi le bu furu so kono na muso bi le bu ji ro kono na muso bi nya ni muso ju ku furu ye toro yi a chao be toro na muso ju ku toro a chao be nya ni na muso ju ku toro a chao be se na muso ju ku toro a chao be mu ni na muso ju ku toro a chao be barala muso ju ku toro muso ga sabali cha de toro ye Fugari furu ye toro ye na sama te dafa kuma de kacha ne beneni na furu so kono na teru beneni na furu so kono ne ba beneni na furu so kono na ne ba beneni na furu so kono ba de beneni na furu so kono na ngocha gwa sabali furu te toro ye Yeah. festas de rua no Mali, de nome Balani Show Super Hits, que começaram no final da década de 90, precisamente na capital, Bamako. E o título desta compilação é bem explicativo disso mesmo. Balani Show Super Hits, Electronic Street Parties from Mali. Ficamos com Kabablon e o tema Furu Jugu. E vamos ouvir ainda DJ Bamanan Goni Bala. C'est aujourd'hui, vous verrez réellement qui suis. Anjaima oh, Anjaima Makoy, Anjaima oh, Anjaima DJ, Anjaima oh, Anjaima Makoy, Anjaima, Anjaima. Agoni mala, agon varima, agon de domo, agon duro. Agoni mala, agon varima, agon de domo, agon duro. Caïman dans l'eau, parce que c'est lui le vipère. N'est-ce pas, Yax?

São os Swans no mais novo To Be Kind, Oxygen. Os Swans por rodarem por aqui, e temos também o regresso de Drew Daniel, uma das duas metades dos excelentes Matmos, com o seu projeto de Soft Pink Truth. No álbum anterior tinha-se debruçado sobre a música punk e hardcore, fazendo versões de canções escolhidas pelo mesmo Daniel, e desta vez regressa com este álbum que se intitula Why Do the Heat and Rage, com versões de death metal. Vamos ficar com o início Invocation for Strength com Anthony Haggerty, e depois Black Metal, The Soft Pink Truth. Isis, the rainbow of sapphire mysteries, you are the calling I hear from the wind in my bones. O mother of life, begotten from your womb of light, we rise now out of the masculine death that is Jehovah's enslavement. In the fullness of sweet woman's blood and fairy rage, our touch blossoms. Like the tides of earth, we are strong to come again. I believe in the goddess, the movement for life, thorned by our genderless, brightening for our powerless, and suckling our struggle. By the rose in my chakras, I tap the androgyne. With you, our love is revolt. With you, we are each atoms of significance. Diana, my lover of Amazons, my triumph of faggot witches, feed us the lunar nectar. Between poems and tears. Between silence and celebrations, and guide us to destroy the machinery that alienates us. Then shall our captors parasite upon themselves. O Kali, the source, the destroyer, the return. In pain's dignity, your face is behind our faces. We are strong to come again. Is the night, metal we fight, power and set to explode. Energy screams, magic and dreams, Satan records the first note. We time the bell, chaos and hell, metal for maniacs pure. Fast melting steel, your soul to the gods, rock and roll. Battle tenfold through the deadly black hole. Fighting hell stallions, bare back and free. Taking our chances with all my energy. Come ride the night with us, rock hard and fight. United my legions, we stand. Free call and wild for us, give up your souls. Live for the guest Satan's band. The gods rock and roll. Oh my gosh. Orelha extra. Vemos com os ouvidos. Final da primeira das duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, para trás o novo The Soft Pink Truth, Why Do, The Heat and Rage, e vamos chegar também com a obra-prima dos The War on Drugs. É claro, o último Lost in the Dream, desta vez o tema vai ser Eyes to the Wind, e depois ainda possivelmente Mary Tiboney e a sua nova aventura que se chama XX, E-X-H-E-X, não confundir com aqueles chatos britânicos, o single Hot and Cold, e o tema vai ser Waterfall. A bit

cá estamos para cumprir a segunda e última parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, e começamos da melhor forma. Último trabalho para Sharon Van Etten, chama-se Are We There? Ficamos com os temas que o encerram, os dois últimos, I Know e Every Time the Sun Comes Up. Volta também a dupla The Knife, desta vez um álbum de versões, de canções do álbum do ano passado, Shaking the Habitual, mas também temas de discos anteriores, chama-se Shaken Up Versions. Vamos ouvir Got To Let You. House of Non-Representatives. Can't you see how orquestra, spreading the gospel around here. E vamos entrar já de seguida na nossa Capela das Aparições. Desta vez o disco escolhido é o da norte-americana Barbara Manning, editado em 1997 através da Matador, chama-se 1212. A acompanhar Barbara Manning temos Joey Burns e John Convertino, que, como todos nós sabemos, são os Calexico. Produzem também a maior parte do disco, para além de mais outros dois músicos, como o Craig Schumacher e Nick Luca, ambos músicos que costumam acompanhar os Lamb Chop, ou fazem parte dos Lamb Chop, bem como dos Giant Sand. E há por aqui também a produção e a participação num dos temas de Jim O'Rourke. O disco começa com uma pequena peça que se chama The Arsonist Story. Tem os seguintes temas: Fireman, Evil Plays Piano, Evil Craves Attention, Our Son, 10x10 e Trapped and Drowning. Barbara Manning, 1212. Fire. needs attention, that's why he's bad. Needing recognition, a slap on the back. Sympathize with evil, actions are based on significant reaction, rewarding each case. Can you boast like evil? Can you believe? Can you believe that it's me? Significantly evil, can you believe? Can you believe that it's me? My room is 10. all I have been. I'd love to watch it burn. I'd love to watch it burn. Hey, Mr. Pumpkinhead, your eyes shine with real fire inside. It must be cold outside, 'cause I see you have your slippers on. My room is 10 by 10, leaving it again. To watch it burn. I'd love to watch it burn. Don't strike me, leave me covered. The night's too old for me to be bothered. Without me, all you've got is concrete and gasoline puddles at your feet. Capela das Aparições, resgate de excelente música do passado, a começar hoje e a prolongar-se para as próximas semanas. Álbum de 1997 de Barbara Manning, através da Matador, de título 1212. A acompanhar Barbara Manning em todos os temas, Joey Burns e John Convertino. Produzem também o disco juntamente com Craig Schumacher e Nick Luca e a aparição de Jim O'Rourke, precisamente neste último tema que acabamos de escutar, Trapped and Drowning. Começamos com a peça que dá início ao disco, The Arsonist's Story. Contém os temas Fireman, Evil Plays Piano, Evil Craves Attention, Our Son, 10 by 10 e o referido Trapped and Drowning. If I were a carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Novo jingle por aqui com a participação de Humberto Pinto. O nosso obrigado ao Humberto e as melhoras ao dedo. Se uma cor é bom, duas ainda será melhor. Parceria do pai com o filho, no caso Tumani Diabaté com Siddiqui Diabaté no disco Tumani e Siddiqui. Ficamos com o tema Rashid Uigini. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. E o poeta português Herberto Helder lançou bem recentemente mais um livro, chama-se A Morte Sem Mestre. Traz um CD com 5 poemas, precisamente incluídos neste A Morte Sem Mestre, ditos pelo mesmo Herberto Helder. Vamos ficar por aqui durante as próximas 5 semanas com cada um dos poemas e começamos precisamente hoje com aquele que se inicia como Que um nó de sangue na garganta. Herberto Helder de A Morte Sem Mestre. Que um nó de sangue na garganta, um nó de ar no coração, que a mão fechada sobre uma pouca de água e eu não possa dizer nada, e o resto seja só perder de vista a vastidão da terra, sem mais saber de sítio e hora, e baixo passar a brisa pelo cabelo e a camisa e a boca toda tapada ao mundo, por cada vez mais frios o dia, a noite, o inverno, o inferno, sem números para contar os dedos muito abertos, cortados das pontas dos braços, sem sangue à vista, só uma onda, só uma espuma entre pés e cabeça, para sempre um jogo ou uma razão, oh, bela morte, um dia seguro em qualquer parte, de gente em volta atenta à espera de nada, um nó de sangue na garganta, um nó apenas duro. What is moving will be still? What is gathered will disperse? What's been built now will collapse. All of your dreams, they're all fulfilled. Late New Year's Eve, paper hat on your head. It was hard to believe that you'd ever be dead. In that dream that you're falling, you had since you're 5, is it? Bird on your shoulder that whispers goodbye, goodbye. What is moving will be still. What is gathered will disperse. What's been built up will collapse. Patiently waiting down in the ground while I breathe the cold air. Blackbirds came down, did a nest in my hair, in my hair. What is moving will be still. What is gathered will disperse. What's been built up will collapse. All of your dreams, they all fulfill. Andrew Bird, num disco só de versões do casal Handsome Family, Things Are Really Great Here, Start Off, o tema foi Tin Foiled. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Olympia, N-E-I, Olympia, A, Olympia, A, Olympia, A, A, A, Olympia. Olympia Town, chasing down all the streets of Olympia Town. You know and me, me knowing you, you knowing me, me knowing you. Catch a ferry arc from Swan Town to Priest Point Park. Ride a trolley car down Main Street, turn to a Capitol Boulevard. Wash your weary feet in the artesian trough. Watch John Rankin Rogers enforcing the barefoot schoolboy law. Through every alley in this town, you'll chase them all down. Chasing down all the streets of Olympia Town. Chasing down all the streets of Olympia Town. Gostamos bastante do álbum estreia da última aventura de Calvin Johnson, The Wife Dwellers, álbum de 2012, Hewn from the Wilderness, e eis que há novo disco, chama-se Moaning, e às primeiras audições parece-nos uns furos abaixo desse disco estreia. Ficamos com o tema Streets of Olympia Town, o regresso dos Hive Dwellers de Calvin Johnson, como dissemos, e vamos voltar à compilação Come Spy With Us, The Secret, Ancient and Book. 22 or a 38 and it will silence you, dear sir. That is a silencer. But if you should see a lady who has the kind of waist that measures 22, and she's 38 where it is great to measure 38, dear sir, she is a silencer. Dear sir, I'm her. I don't use a knife, don't need a gun. My equipment is a lot more deadly, son. Dear sir, I am a silencer. And if you're a man not made of wood, when I flip my hips, I'll quiet you for good. Let me brush your lips and crush your lips and nicely hush your lips, dear sir. I am a silencer. Dear sir, don't stir, don't move, relax, loosen your tie. Your shoes, don't fight, lean back, relax, relax, relax, relax, relax. Dear sir, compilação através da histórica Ace Records, de bandas sonoras de filmes de espiões, filmes de ação, thrillers. Chama-se Come Spy With Us, The Secret Agent and Book. Ouvimos The Red Price Combo, Team from Danger Man, e depois Vicky Carr com The Silencers. Final da Orelha Extra de hoje. Até ao fim vamos ficar ainda com os Fear of Man do álbum estreia Loom. Excelente disco. O tema Waterfall e depois possivelmente ainda Kane Hiking do single Warehouses, April. Tchau, até para a semana.